3171, pushback acionar 103. Então, 3171, coordenando equipe solo, chame para o táxi. Precisando pushback acionar, chamar para o táxi, então 3171. Estabilizado 1804, que é um pavio. Complete de aproximação, agora 1804, torre 1895. 1895, está logo com o serviço. Aumente. Ouro 715, 2000 pés, ajuste no 012, reposto estabilizado. 2000, 2012, reposto elétrico. Na 5, fala 42, direito, 1219. 1897, separa 2000 pés. Confirma 1897, 2000 pés. Acima ativo, Gol 897, 1012 é o ajuste. 1012, 897. Obrigado, 90, 0, 50, 0, 715, complete a aproximação, torre 1895. 1895, bom dia, presidente. Bom dia. 897, reporte estabilizado. 897, permanece estabilizado. 1755. 1715, bom dia, número 2 na para o Índia Sierra, abaixo travado. Gente, 1715, número 2 na aproximação. Back to you. Tan 3171, com POB de 218, autonomia de 4 horas, alternada é o Galeão. O Tan 3171, livre táxi até o ponto de espera via Índia, sua direita, no ponto de espera chamar a torre, em 118 decimal 95, ajuste 1-0-2 e vovô. Até o ponto de espera via Índia, pátio Índia, ponto de espera 1895, Tan 3171, obrigado, bom dia. Zero, vento 0, 50, grau, 049. Livre, pouso, 1-0, voo no 7-5, baixo travado. São Luz, Salvador, bom dia, gol no 804, livrou na assessora. Gol no 804, muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, ingressa pro 08 no 804. Coro 897, complete a aproximação, torre 1895. 1895 com a torre 1897. Coro 607, reporte habilitado. Continua a guarda pista 1897. Viu, tá, 3171, na ponte espera, ponto 1-0, pronto, visual com tráfego na final. Gente, 3171, não mantém a ponte espera do 1-0? Mantém a ponte espera, tá, 3171. No 5, solo 49, direita no 21, decimal 9. Bono 7, 1-5, muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, vai seguir o veículo do Follow até o 09. Alfa Juliette, segue para o 09. Salvador, bom dia, o Oxané 6219. Oxané 6219, prossiga. Bom dia, tem informação Golfo, por gentileza, 380 Galeão. Olha, eu vou conferir só o ABT do céu, por gentileza. É, desculpe, senhorita, 0827, eu chamo daqui a pouco. Então, ciente, prepare da Eule da Bridge pro Galeão, avião Peugeot 190. Afirmo. Então, Peugeot 190 de mapa, direto Luz do Barbacena, conforme rota? Afirmo, exatamente. Ciente, então prepare da Eule da Bridge, quando chegar o plano do senhor, eu chamo pra cópia. Tá ok, muito obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 607. Número 607, bom dia. Continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardaremos. Na 7, fala 52, direita no 219. Direita 219, 1897, tá bom. O 3171, decolagem autorizada 10, 050 graus com 049. Entendi, você 3171, iniciar a decolagem, pista 10. 1797, Uno 897, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03. Economia 07, pouso autorizado no zero, vento variável com 3 nós. 1607. Pouso 171, decolada 53, controle 1208. 1208, bom dia, obrigado. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, este é o TAM 3171, no cruza 1600. TAM 171, contato radar, suba o 320, saída da EL. No 320, saída da EL, quando possível, é, na escuta direto, Leda. Pode voar da EL. Eu vou da EL, TAM 3171. Rua 07, fala 55, direita no 219. solo, Salvador, Gol no 607, se livrou. Gol no 607, muito bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Gol no 607. Funciona 6211, né? O solo voltando? Na sua escuta. Já temos o seu plano aqui, copia? Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Via Pesilu 10, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decola 10 com curva direita no perfil da saída da Euleda Bridge. 5466 é o transponder, controle Salvador, PL 120, décima 8. Ok, autorizado. Do 360 para o Galeão, Helper Zulu 10, até SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, conforme plano. Decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda Bridge, transponder 5466, controle 1208, já o 621. Funciona 6211, contingimento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Chamará pronto no botão 6211, obrigado. para o ponto, pronto para a cópia. Então, 3890, informação em curso hotel. É, confirmo para o senhor que o ajuste no momento é o 903. A modificação e os ventos em Salvador, 030 graus, 03 nós. Copia 330 para Recife. Autorizado Salvador Recife, nível 330, viu pelo ISC 58, decolada 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Puca, Jão, após direto Aracaju. 5463 do transponder, controle Salvador, opere no 20-18. São 3890, cotejamento correto, chame pronto para feedback e acionamento. É para Recife, em 13325, alterna 1251. 3325, mercado 1251, bom dia, obrigado. Bom dia. Gol 1804, bom dia, informação em curso hotel, copia 360 para Galeão. Gente do hotel, pronto, copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Via Pesolão 90, Edmap, direto Lúvido, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolada 90 com curva à direita no perfil da saída da Euleda após bridge. 5465 é o transponder, controle Salvador, opere no 20.8. Útil para Galeão 360, perfil 10, Edmap, Lúvido, Barbacena, de acordo com o plano. Decola no zero, curva direita, da Euleda Bridge, 5465, grau transponder e 208, opera o controle no 804. Estou no 804, cotejamento correto, só me prova para putback acionamento no portão 08. São 3890 no 02, escolha a equipe de solo, chame para o táxi. para o táxi da 3890 com 39 a bordo, alterna Maceió, 4 horas e 30. Então, 3890, livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. No 0 no 3, ponto espera 2895, bom final de semana. Salvador, bom dia, tá 3890, ponto espera pronto. 3890, bom dia, autorizado a minha área vitolar, tá 10, 00 graus com 039. Tá livre, ingresso e decolagem de pista no 0, tá 3890. 1-05, na equipe de solo, chame para o táxi. Sei lá, 629. Então, 3107, muito bom dia. Informação em curso hotel, copia 360 para Brasília. Copia, só 3507. 3507, autorizado Salvador para Brasília, nível 360. Defesa Luna 7, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10 com curva direita. 5477, transponda, controle Salvador, Perino 20.8. Autorizando Brasília, nível 360, Jeffers do Luno 7, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 360 é o nível, 5477, transponder 1208 com controle de saída, só 3517 na 4 com a hotel. Então, 3517, cotejamento correto, nome pronto para pushback e acionamento. Camará para busca e acionamento, 3517. Solo no 804, pushback e acionamento na 8. Voo no 804, coordena equipe de solo, chama para o táxi. Reportar a táxi, no 804. Alfa. Bom dia, autorização. Voo no 642, informação em curso, hotel, copia 390. Yeah. Autorizado Salvador Recife, nível 390, UP Whisky 58, saída Puca, transição Caju, Puca, Jama, após direto Aracaju, decola da 190, curva esquerda, 5473, o transporte, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Fono 642, cotejamento correto, você me pronto para puxar back acionamento no 10. O 390 decolou 20, controle 1208. 208, 38, 90. Salvador Santos, 3890. 390, contato radar, Tupã 330, saída Puca. Puca, 330, 3890. Salvador, Mochané 62 no para o táxi com 111 a bordo, 3 horas e 40, autonomia alternando Guarulhos. Mochané 62 no 1, autoriza táxi até o ponto de espera, via pátio principal Índia no ponto de espera Torre, em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera da 0 no 95 e 13, bom trabalho, 2. Táxi 1804, 168 a bordo, 4 horas e 20, alterna Brasil. Voo no 804, autorizado táxi até o ponto de espera, via fácil principal Índia, vai seguir o Airbus do Chané. Ponto de espera chamará a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Sente no 0 no 3 agora, segue o Chané, parte Índia, torre no 895, bom dia, bom trabalho no 804. Obrigado. bom dia, Oceanair 6211, no ponto 0210, pronto. 6211, bom dia, autorizado decolagem no 0030 graus 039. Autorizado decolagem no 06319. Salvador, voo no 607, autorização Guarulhos. Voo no 607, muito bom dia. A informação em curso hotel, copia 360 para Guarulhos. Curso hotel, copia 360. Autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360, via Peugeot 16, Belo Horizonte, direto Trive, conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, Bridge. 5475 transponder, controle Salvador, opere no 20.8 ou no 607. Guarulhos 360, Brasil no 6, DHZ, direto Trive, conforme o plano de voo. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. 475 transponder, 208, controle de tele, voo no 607. Voo no 607, cotejamento correto, foi pronto para a tiver gastando mesmo no 01. Salvador 3890. 3890, chame Recife, frequência 2685, alterno 2545, bom dia. 2845, bom dia, 3890. A nave decolando à frente ao mesmo nível e mesmo destino. Então de cá para 340, vamos deixar guardando no ponto zero. Já está modificado 340, está ingressando para o zero. Boa noite, 04. No 5, protegimento correto, chame pronto para pitback acionamento no 09. No 1, decolado 27, controle 1208. 208, bom trabalho. Obrigado, você também. Controle Salvador, um monte de Oceanair 6211, passa 1800 pés, saída da El, Leda Brito. Oceanair 6211, contato radar, subal 360, saída da El. 360, tá. 1804, decolagem autorizada no 0030 grau 039. Descendo no 0, 1804. Autorizaria voar Leda na presente? Autorizado. Prato, 629. Controle 1208. 208, bom dia, bom trabalho, 904. Bom dia, certamente. Controle, Salvador, bom dia, 904, decolado. Da El Leda, passa 1400. 804, subo 340, saída da El. 340, 904. Quando possível, coordenar por hoje de bridge para 904, agradece. Paulo Salvador, tá 35. 7 na 4, puxa o acionamento. Então, 35 na 7, qual é a equipe de solo, chame para o táxi. Agora para o táxi, está 35 na 7. Controle OTAN 31153, estabilizado LSS Ray, pista 90. Pelo C3, complete a aproximação, torre 1895. Obrigado, até daqui a pouco. 35 na 7, autoriza táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre, em 118.95, ajuste 903, bom voo. Via Índia, ponto de espera da 0-118-95 a torre, da 35 na 7, obrigado. Puxa, né, 6211, chame Recife agora em 13325, alterno 251. Puxa, 125, Antônio Nono 25, Ono 1, trabalho 62, 11. 0, 0, 3, 0, grau 029. Confirma seu vento, por favor. Vento é 0, 3, 0, grau 029. Grato. Gol 804, chame Recife agora em 13325, alterno 251. 3325, 251, bom serviço, 804. Bom dia. Volo 642 no 10, vai ser tratorado até o através do 08. Quando lá o senhor acione, me chama para táxi em coordenação com a sua equipe de solo. Coordenação vai ser tratorado até o 08, lá, então, utilizado para chamar táxi para volo 642. Suspeito acionamento no 01, no gol no 607. Volo 607 no 01, coordenação equipe de solo, chama para táxi. E vem coordenação com a equipe de solo, chama para táxi. Solo 3-2, direito 1-2-1-9. Direito 1-2-1-9, seu 3-1-5-3. Solo Salvador, bom dia, seu 3-1-5-3, lembrou na sua escuta. Então, 3153, Vila Fox, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Seu gate previsto é o 02. Informativo Alfa, reportará antes da Juliette, o gate previsto é o 02. Então, 3153. Salvador, só 35 no 7, ponto espera no 0, pronto. 35 no 7, decolagem autorizada no 0, vento 040 graus, 059. Decolagem autorizada no 0, tá 35 no 7.